brothers and sisters, I want to see a sea of hands out there. Let me see a sea of hands. I want everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds, 5 seconds of decision, 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial, the MC Factor. Nossa, grande jeito de começar esse programa hoje. Mais um Santa Dema na Rádio Universidade. Eu tô aqui com a Laís Batiste. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Laís Sardiglia. E hoje, dia 4 de maio, é o primeiro programa do nosso mês do punk. Mês de maio, nós escolhemos esse mês porque é muito especial. É aniversário do Joey Ramone e do Sid Vicious, no mesmo mês, incrivelmente. E a gente resolveu desmembrar um pouquinho o que seria o punk, né? É isso aí. Então, começamos hoje com o Protopunk. Nós temos na sequência, no próximo final de semana, dia 11, o Punk Rock. Dia 18, o Punk Nacional. E dia 25, o Pós-Punk. Então, tem uma agenda bem grande para quem quiser conhecer mais sobre o estilo. Quem quiser ficar conectado com a gente pelas redes sociais, pode ficar pelo facebook.com/santademo. twitter.com/santademo, ufsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. Pode mandar seu comentário, sugestão por aí, e a gente vai estar aqui ouvindo. Sempre lembramos para a galera que quiser mandar trabalho autoral, mande. A gente sempre recebe, a gente gosta de tocar. Essa é a proposta do programa. E o Mão Direita, vamos participar, gente. A gente gosta quando a galera manda alguma coisa. Isso aí. Vou tocar um pouquinho da trilha hoje, que é MC5. A gente escolheu o álbum King of the Jams. Esse álbum do MC5 foi o álbum de estreia da banda, né? Foi. E incrivelmente ele foi gravado ao vivo. É muito difícil um primeiro álbum ser gravado ao vivo, né? Foi lançado pela Elektra Records em 69. A banda MC5 foi a precursora do garage rock e uma das primeiras a fundir a agressividade musical com ideias políticas nas suas letras. Então, eles usavam muito palavrões e ideias revolucionárias em suas letras e muitas vezes eram censurados, né? Os seus shows várias vezes interrompidos pela polícia e tal. Isso acontece bastante. É, até a faixa que intitulava esse álbum dizia Kick Out the Jams, Motherfucker. E aí a gravadora censurou e colocou Kick Out the Jams, Brothers and Sisters, né? Nada a ver, mas enfim, foram censurados aí, né? Mas ficou muito bom esse álbum, é muito massa. E acho que é uma grande trilha pra essa semana. É. A gente tentou fazer um panoramazinho do que seria o proto, porque o proto é algo muito complicado de desvendar. É. Então a gente procurou trazer bandas representativas, mas bandas também bem desconhecidas, assim, pra não ser tão óbvio. Isso aí. Então, assim, o que seria o tal do proto-punk, assim, né? Acho que até agora a gente se perguntando, mesmo depois de ter montado esse programa. É, verdade. Pois é. A gente pensa pelo nome, né? Proto-punk aí, que não só deu, não só antecedeu o movimento punk, mas foi grande inspiração para a cena que veio depois. Nunca foi um movimento, né? O proto-punk. Não foi um movimento coeso, não tem nada assim muito identificável, assim. Na verdade, são artistas que foram influentes para o punk, assim. E tem várias vertentes que influenciaram o punk no final. Uhum. Bom, os elementos precursores do punk rock vieram de uma grande variedade de origens e estilos e influências. A maioria dos músicos classificados como proto-punk são artistas de rock andrew dos anos 60 e início dos anos 70, com o garage rock, né, que foi bastante citado, assim, como... E ainda também a influência do glam, do pub e do prog rock. Mas o essas origens do punk, o protopunk, ele tem essa coisa forte de contracultura. Assim, o garage rock é bastante isso. Mas eu acho legal que, pelo conforme a gente pesquisou, o protopunk, ele tem, o garage rock tem as suas influências, assim, bem mais antigas, que é o surf rock, que eu achei muito legal que o timbre veio do surf rock, o timbre do punk, que depois foi ficar mais pesado. Os três acordes também já veio dos mods, do The Kinks, na música You Really Got Me Now. E outras também já praticavam isso. E aquele som pesado e forte do The Who, Peter Tosh tocando, aquela loucura toda. Então, assim, é algo que foi aos tempos se acumulando e foi ali no surf music, eles citam muito os Beach Boys, né? Sim. A banda Beach Boys. E aí, com o tempo também, teve um declínio dos mods e do garage rock. Mas o som, a atitude, né, cru deles, como o The Seeds também, passava o estilo das bandas que viriam se tornar conhecidas como as figuras arquetípicas do protopunk. E a partir dos anos 60 que começam a surgir as bandas com características mais associadas ao surgimento do punk, né? Que foi o The Sonics, considerada a primeira banda de protopunk. The Sonics é muito massa. É. E também nessa mesma década surgiu o MC5 e o Stooges, né? Uhum. Além de outras bandas, como o Velvet Underground, que foi considerada a primeira banda underground, né? Eles têm uma característica bem, ser bem mais underground. Isso influenciou também o punk, né? Nessa atitude de não ser muito conhecido. Uhum. Bom, já no início dos anos 70, o New York Dolls, ele atualiza, né, a selvageria original do rock and roll dos anos 50 de uma forma que mais tarde ficou conhecido como o glam punk. E aí junta-se isso ao Society, que com a música também experimental e uma presença de palco inspirada nos estúdios. E vale lembrar também que o personagem, o Ziggy Stardust, também foi uma forte influência, né? A gente não trouxe o Bowie hoje, mas a estética e a posição de palco do Ziggy Stardust, ele foi muito influente, assim, depois para a postura do Sex Pistols, de bandas assim, sabe? Para agir no palco. É. E aí a gente tem uma mão direita interna hoje do nosso colaborador, Eduardo Molinari. Nós temos uma reportagem. Mão direita, que no final saiu melhor, acho que qualquer coisa que a gente imaginar. É verdade. O Eduardo Molinari vai falar um pouco, então, sobre o início ali. Essa reportagem ficou muito completa, ficou muito boa. Eu acho que esse programa tá ficando muito legal, assim, a seleção de sons ficou boa. Elogios ao Molinar. Aí, ó. Molina metendo trilhas. Exatamente, feliz da vida ouvindo Kings. Eu não entendo o que o Molina fala. Vamos ouvir a reportagem, então, do Eduardo agora. E daí, depois, na sequência, a gente vai ouvir também um bloquinho de música. Não, a gente chama depois aí. Vamos comentar então, pouco das bandas que a gente vai tocar. Tá, vamos apresentar então, elas. Mas, ó, elogio. Van Halen. Ah, ele estava falando do Van Halen. Ah, tá. Então. Mas eu gostaria, antes de tocar a reportagem, de elogiar o nosso colaborador, que fez uma grande reportagem. Ele tá muito empolgado bom. Com esse mês do punk, né? É um punk na veia também. O Eduardo é... Não, ficou muito boa a reportagem. Ficou bem legal. Vamos ouvir aí. Então, pode tocar, Molina. Ódio é tudo o que precisamos. Essa foi a máxima que desencadeou o movimento punk nos anos 70, junto com o Faça Você Mesmo. Mas, para que isso ocorresse, duas décadas anteriores foram criando o ambiente ideal para que o grito punk ecoasse pelo mundo inteiro. O protopunk é um conjunto de ações rebeldes e agressivas de artistas que influenciaram o movimento punk. Muitos desses artistas são citados como principais influências de punk rockers. O protopunk não pode ser considerado um movimento, pois não era organizado e ocorreu por duas décadas sem ser classificado por nenhum crítico musical. Seu valor só foi reconhecido mediaticamente muito tempo depois, após a Revolução Punk. A definição atual de protopunk é algo que sempre buscava romper com uma hegemonia musical ou comportamental. Não foram apenas músicos que podem ser vistos como precursores do movimento punk. Artistas como Marlon Brando e James Dean também romperam de forma violenta com a sociedade da época. Talvez a primeira canção proto-punk foi Trouble, de Elvis Presley, lançada em 1958. Conta com um vocal gritado e cheio de ódio do cantor, além de sua letra, que é totalmente provocativa. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. Because I'm evil. My middle name is Hillary. Em meados dos anos 60, quando Paz e Amor e canções hippies tentavam tomar o lugar do rock and roll primitivo e agressivo, bandas como The Who e os Kinks traziam algumas canções com pegadas mais fortes. A música My Generation, de 1965, lançada pelo The Who, e You Really Got Me Now, dos Kinks, são bons exemplos. Seguindo a década, encontramos a banda que é conhecida por ter matado os anos 60. Os Velvet Underground traziam o caos, o vício, a prostituição e temas relativos ao ser humano como principal mensagem. Talvez a música Heroin não seja agressiva, mas isso também não é regra. Talvez não existisse melhor cenário para a aparição do punk que a cidade de Nova York. No lendário palco do clube CBGB, local onde os Ramones, os Talking Heads, Stooges e os Velvet Underground se apresentaram, nascia o punk rock. As bandas consideradas proto-punk começaram sua carreira nesse clube, que é citado por qualquer historiador que queira contar como o punk rock iniciou. Ouça um pouco dos Ramones ao vivo no CBGB em 1977. claro que não foi apenas na questão musical que o protopunk deixou sua marca inconfundível. Talvez os primeiros elementos gráficos tenham sido as fanzines criadas pelos fãs desse som mais agressivo e voltado ao rock and roll de raiz. Eram pessoas que não tinham dinheiro para comprar revistas de alto valor, então começaram a produzir suas próprias revistas. O Faça Você Mesmo nascia. Acabaram de ouvir a reportagem do nosso querido Elvis, Eduardo e Molinar. A gente tem vários nomes para ele. Acabaram se acostumando. Molinar, não Molina. Mas já tem duas duplas aqui, né? Uma reportagem e uma playlist a gosto básica próprio, né? Do nosso Eduardo. Ainda falta o Clash, o Sex Pistols, outras bandas de punk. Mas a gente percebe o gostinho dele todo ali. E voltando, assim, a gente selecionou algumas bandas que a gente acha que poderiam representar. A gente tentou não ser tão óbvio e pegar bandas. Vamos comentar um pouquinho delas. A gente dividiu esse primeiro bloco para mostrar o que seria o protopunk, para reconhecerem. É, isso aí. A gente separou um som do The Sonics, né? Ah, que The Sonics, falou. Eu adoro demais. Pois é uma banda estadunidense, então eles são considerados garage rock, formada na década de 60. Por seu som cru e direto, é considerada como uma das primeiras bandas a influenciar o que viria a se tornar, então, o punk rock mais tarde. Considerada, né? A primeira banda de proto-punk, né? E o Sonics tem um som muito massa, eu gosto da estética deles. Assim. É muito bom mesmo. É muito bom. O som deles, assim... Eu comecei a ouvir pelo filme Rock'n'Roller, que eu aconselho, que a trilha sonora é muito boa também, tem muito de punk, proto-punk, vale a pena ouvir. E eu achei, assim, muito legal, assim, eles são bem pesados, assim, eles são bem crus. É um som muito bom mesmo. A gente vai ouvir também Rock From The Tombs. Eu nunca tinha ouvido falar dessa também banda. Também nunca tinha escutado essa banda, mas gostei muito também. Ela é muito boa também. Né? Que é um... Mais influentes e obscuros subestimados da área do pré-punk, formada no início da década de 70 em Cleveland, Ohio. A banda deixou uma curta e obscura trajetória, um importante legado, claro, né? E eles foram muito influentes pro punk, o pós-punk e todo o resto. Eles faziam um som bem sujo, bem... Bom, os Stooges também, claro. Né? Que a gente não podia a gente deixar. A gente pensou em não trazer nada tão óbvio que no Stooges, mas os Stooges precisa aparecer. Né? É nosso cartaz. É também conhecido como o Iggy and the Stooges, né? Sim. Formada no final dos anos 60. Foi uma daquelas bandas que, de passagem meteórica que marcaram o nome da história da música, né? E o Iggy Pop também, que hoje é um grande ícone, né? Do pop, um enorme ícone. Da cultura pop nessas últimas décadas, né? E a outra banda... Relembrando, assim, pra quem ainda não sabe, não ouviu falar, mas o Stooges vai vir, né? O Iggy Pop, acho que só o Iggy Pop. Acho que só o Iggy Pop, Virão pro Brasil, não sei aonde exatamente, não me informei a respeito disso, mas tem isso. A gente também, a banda Love, que foi um grupo de rock nos Estados Unidos, que é da década de 60 e 70. Eles são lá de Los Angeles, na Califórnia, e são liderados pelo guitarrista e compositor Arthur Lee, que eu achei muito legal, que ele foi considerado o primeiro punk, assim. Mas ele não entendeu o significado do punk, ele achou que era uma ofensa, ficou um pouco incomodado. Pois é. Mas ele, assim, tem as músicas, assim, pra época... É bem pesado, assim, é um som bem cru. Nesse bloco a gente vai ouvir uma música, né? Uma música muito boa deles. Eu também não era uma banda que eu não conhecia. E quem quiser procurar, eu aconselho procurar por Love Band, porque Love is... ou aparece o álbum dos Beatles, ou aparece o amor em si. Então vamos ouvir esse bloquinho? Vamos tocar aí a playlist agora. A gente vai ouvir do The Sonics, His Waiting, que é muito boa. Do Rockin' From The Tombs, What Love Is, uma música assim... O título parece bem românticazinha, bem simples, mas é bem pesada. Do Stooges, a gente vai ver Luz. E do Love, Seven and Seven Is, que é muito boa mesmo. Então, toca aí, Molina. We'll be right back.

Acabamos de ouvir o nosso primeiro bloquinho de músicas da abertura. Primeiro vocês ouviram Love, Seven and Seven Is. A gente tava comentando que é um Jimi Hendrix mais pesado, é, com uma lullaby no meio. Depois, antes, Studs com Luz. Em segundo, Rocket from the Tombs com What Love Is, aquela música tão romântica E delicada. E Sonic's He's Waiting. E agora nós vamos apresentar nossas próximas bandinhas da abertura, que nós temos... Hoje a gente trouxe bastante coisa. Pois é, trouxemos bastante bandas que a gente tava falando que os sons hoje estão todos muito de boa qualidade, assim. A gente curtiu bastante as bandas e tal. A primeira foi Deviants, que é um grupo de rock inglês, que eles foram ativos na década de 60, e que foi trabalho musical do escritor Mick Farren. Eles são descritos como uma transição entre o clássico psych britânico e o punk, que eu achei muito legal, assim, que tem um comentário de que o jeito que os Deviants tocavam era o que viria a ser o Sex Pistols, sabe? Tipo, eles têm muitas características na letra, bem mais crítica, um tom mais pesado. Até tem uma parte assim que eles falam que o Deviants, jogando com uma variedade de estilos psicodélico, satírico, anarco e situacionista, presagiaram Sex Pistols por quase uma década. Imagina, sabe? Inclusive, tem um som que a gente vai tocar que é de um álbum que tem uma capa muito engraçada, não é deles? Aquela da Freira? Da Freira. Eu adorei esse álbum, achei muito massa, uma Freira chupando picolé. É bem engraçada a capa. Aí a gente vai também ouvir o Doctor of Madness, é, que eles foram uma banda britânica de protopunk e art rock. Foi formada em 74 em Brixton, no sul de Londres, pelo compositor, vocalista e guitarrista Richard Strange. Bom, ali eles citaram, né, o protopunk e o art rock. Eu li sobre mais bandas da época e tal, do protopunk, e eles relacionam muito o art rock. O art rock, tipo, até o David Bowie é uma influência base, sim, assim, também. Porque se, inclusive, muitas bandas formadas por artistas mesmos, né, e que seguiram carreiras de artistas depois. Ainda sobre a Doctor of Madness, ativa como banda de gravação e turnê até finais de 78, eles ficaram. E descobriram sucesso a nível de culto e reconhecimento também. Mas depois, assim, eles não foram muito lembrados. É, não foi, né, o suficiente, assim, pra manter eles no auge, assim, esse sucesso todo. Mas quando eles foram influências do punk rock, assim, como surgindo como algumas influências, o pessoal começou a buscar, reavaliar esse som, assim, e relançar eles. É, em 2002, né, eles relançaram um CD também. O art rock, que é uma coisa que é bem mais antiga, né? Não é apenas o Bowie, tipo... pessoal antes de bandas de prog, de psicodélicas, já utilizava um pouco disso. E também o Seeds, que é uma, a gente procurou com uma banda de garage rock, assim, bem mais antiga, que é uma banda norte-americana, considerada uma das precursoras do garage rock, e eles também misturam com acid rock. Eles têm um som, assim, bem legal, assim. É, o The Seeds é uma banda... A Semente. A Semente. A traduzir a página, As Sementes. A gente vai ver também o T-Rex, né? Não podia faltar. É, porque é uma banda de rock inglesa, né? Formada pelo Mark Bone. Foi fundada nos anos 60 como um duo de folk rock, mas encontrou sucesso nos anos 70 como uma banda de glam rock. Que nem o New York Dolls, assim, tem essa galera mais pegada pro glam. Isso. E aí, após o sucesso comercial em meados dos anos 70, o T-Rex terminou o seu sexto álbum de estúdio e é largamente considerado como um dos principais lançamentos do glam rock britânico. Esse Electric Rare é muito bom álbum, tem umas músicas muito boas. E a capa é bem clássica, ele é bem considerado, aquela capa dele, acho que é o Mark Bolan tocando guitarra, escrito T-Rex embaixo, que T-Rex é Tiranossauro Rex. É, Tiranossauro Rex. É um pouco complicado de encontrar a banda do Google também por causa disso. É. E esse foi o nosso próximo bloquinho de música, assim, acho que a gente conseguiu dar uma mostrar mais planado, um pouco, né? Seria um pouco esses vários lados, assim, do protopunk. Então a gente escolheu essas músicas para representar essas outras bandas. Daí, primeiro, do Deviants. Do Deviants, a gente vai ouvir First Line, Seven the Row, Doctor of Madness com Waiting. Seeds com Bad Part of Town e do T-Rex, Jill. Então, toca lá, Molina. Toca lá, Molina. Então. Thank you. Green all day. And me his curly drips. Has a panther with silver fur. Acabamos de ouvir aí um grande bloquinho de música. Tocou T-Rex com Jill. Quem já dá um avisinho, quem não conhece, mas tem o filme Billy Elliot, que tem a trilha quase toda feita pelo... Quase toda feita, não. Feita com músicas do T-Rex, que é muito bom o filme. Vale a pena curtir. Antes, A Semente, ou The Seeds, The Beartime Town. Antes, Doctor of Madness, Waiting. Que a gente tava muito massa o violino deles, que eles misturam o violino. E The Deviants, First Line, The Seven, The Row. E a gente tava se perguntando também que The Seeds lembra alguma coisa que a gente não sabe o que é. Pois é. Ah, e um avisinho que a gente precisava dar. Nós não temos certeza se o Studios ou o Iggy Pop vão fazer show aqui. Mas a gente sabe que eles lançaram um álbum, então agora corram em atrás. Abril, né? Lançaram um álbum recentemente. Mas eu acho que é um boato que saiu por aí. Eu cheguei a ler alguma coisa, mas acho que era só boato mesmo. Uhum. Mas nunca se sabe, né? Nada aparece. Uhum. Apareceu tanta gente. Tá chegando o Yes daqui a pouco, né? A cara do Molina de empolgação. É, Yes. Então, nós terminamos agora o nosso primeiro bloco, quase pontualmente. E vamos agora para o nosso intervalinho. Agora, 13 horas e 57 minutos, 30, você 57. Está ouvindo o Santa Demo. Pela Rádio Universidade. Molina tá achando, não tá achando as vinhetas dos programas, é, Molina? Que coisa bonita. O intervalo. Ah, tá. Vai o intervalo. Rádio agora. Universidade de Santa Maria. ZYK 292. 800 kHz. 10 kW. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Universidade. 13 horas e 58 minutos. Sabe o que acontece quando um carro bate em uma moto no trânsito? Para-choque, para-brisa, uma tonelada de lataria se choca contra um corpo humano. Pare para pensar. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Dirija também pelos mais frágeis. Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sossa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. 10 anos que mudaram a história do Brasil. Com o PT, o Brasil está quebrando todos os recordes. Recordes no combate à pobreza e na inclusão social. No apoio à agricultura familiar, no aumento do salário mínimo, na distribuição de renda e na geração de empregos. Na criação de universidades federais e escolas técnicas. Na produção de petróleo e no orgulho do brasileiro. Em ser brasileiro. PT, 10 anos de governo. Do povo, com o povo, para o povo e pelo povo. PT. Perca o programa sempre aos sábados. O programa vai ao ar das 20 às 24 horas. O Sempre aos Sábados conta com a equipe de colaboradores, quadros especiais e a boa música dos anos 60, 70, 80 e 90. Anote na sua agenda. Sempre aos Sábados, das 20 às 24 horas. Acabamos de voltar. 14 horas e 2 minutos, Santa Dema. Nosso pequeno intervalinho, agora nós temos vários blocos massas aqui. É isso aí, e a gente vai dar início com o nosso Endiabradas. Antes de tocar a vinheta, calminha aí. Opa, opa. Peguei uma ali, com a mão no botão ali. Passar o telefone da rádio, porque vamos passar já as nossas redes sociais. O número da rádio, para quem quiser ligar, comentar do programa, passar alguma dica, ou marcar uma mão direita, porque a gente gosta de marcar a mão direita para a gente gravar. O número é 3220-8377. A gente estamos recebendo ligações aqui. E também o facebook.com/santademo, santademo800am@gmail.com, twitter.com/santademo e o fsm.br/santademo. Aí você pode mandar lá, só procurar a página e conversar. Então, agora o Molino pode apertar o botão da vinheta do Diabrados. Toca aí. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Muito bem empolgante essa nossa trilha do MC Five. Pois é, dá vontade de ficar ouvindo a trilha, né? Dá pra gente estar no showzinho, assim, pois a galera ao vivo falando. Mas agora é Endiabradas. Bom, Endiabradas, vamos falar de Destroy All Monsters. Dá uma feminada no programa, no bom sentido. Molina já se empolgou aí. Já foi. Ai, ai, uma é que... Pois é, então vamos lá. A Destroy All Monsters é uma banda norte-americana do estado de Michigan, formada na cidade de Detroit. Em 73, e a banda permaneceu ativa até 85. A música tem alguns elementos punk rock, rock psicodélico, noise, além do proto, e também o rock art, porque, como eu havia falado antes sobre artistas que fazem banda e tal, a Destroy All Monsters é formada por vários artistas. A primeira formação, em 73, pertencia ao grupo de estudantes de arte da Universidade de Michigan, com o Mike Keeley, o Jim Shaw, a Niagara no vocal e a cineasta Carrie Laurie. Uma entradinha assim, a Niagara é muito gata. Pois é. Daqui a pouco eu vou postar uma foto na página do nosso Santa Demo para vocês verem como é linda essa Niagara. Nossa, assim, é uma coisa que não se associa muito mulheres tão bonitas assim ao rock, mas assim, é o que combina muito. Pois é. Mas a gente não se associa pro preconceito mesmo. É. Assim, mas, e ela, Destroy All Monsters é muito massa. É bem bom o som deles. A banda não fez muito sucesso assim, no cenário mainstream, mas eles ganharam um up assim, na época que um membro do Stooges e do MC5 se juntou a eles, sabe? E aí deu aquele, né, up pra banda. Na véspera do Ano Novo de 73, o primeiro show foi realizado em uma convenção de quadrinhos em Ann Arbor, Michigan. E na época, os instrumentos eram um violino, um saxofone, um aspirador Nossa. De pó e uma lata de café. Eles tocaram uma versão meio demente do Iron Man, né, do Black Sabbath. E aí eles foram convidados a se retirar 10 minutos depois do show. E aí o grupo cantou meio num estilo de guerrilha, assim, sabe? E aí eles começaram a se estabelecer para tocar gratuitamente em festas ou tocar por comida, assim. É um jeito diferente, né? Assim, de manter a banda, né? Mas massa essa mistura de sons deles. Isso. E daí o Kelly e o Shaw deixaram a banda durante o verão de 76, porque aí eles foram se dedicar à carreira da arte, né? E tal, que como eles estudavam arte. E aí uma nova formação em 77, onde a Niagara e o Lori chamam o guitarrista Larry Miller e o saxofonista Ben Miller para tocar com eles. Aqui um comentáriozinho, assim, que entrou em Ann Arbor, também é a cidade do The Studios, né? Cara do Molina, devemos falar, né? Lembrar. Mas nós estamos falando de Destroy All Monsters e é de moças agora. Mulheres agora. E aí eles convidaram o Mike Power para tocar baixo, mas daí ele logo saiu e foi aí que chegou aquela época que entrou o Ron Ashton do Stooges e o baixista Michael Davis do MC5, que passaram a integrar a banda, rendendo muita atenção para a banda nessa época. E aí em 78, quando a banda se preparava para lançar o single, o Borat, deu um desentendimento aí entre os membros, e aí eles meio que desmoronaram a banda. A Niagara, que terminou com o romance dela com o Lauren. Isso não dá muito certo em banda. É, pois é. E aí eles começaram uma nova... Daí deu aquela briga toda e aí eles voltaram de novo. E entre 82 e 84, a banda tocava em bares, assim, lá em Ann Arbor. E com a formação de Bill Frank na bateria, Michael Davis no baixo, o Ron Ashton na guitarra e a Niagara nos vocais. E aí, em maio de 83, a banda gravou e filmou a canção chamada Make Mine Japanese. Em 95, a formação estava reformada para os shows, que aí era o Keeley, a Lauren, o Niagara e o Shaw. E a Lauren aí publicou 6 edições do Zine Destroy All Monsters. Achei muito massa. Pois é, tem muita referência de audiovisual também, não só nessa parte do art rock, né? Da música, não a é só... A estética só... do protopunk também influenciou também na estética o punk. Já nessa época já estavam formulando os zines, eram coisas que já eram feitas, claro, muito tempo antes. E a estética dos zines das formações é muito massa. Eu tentei fazer o cartaz Santa Demo conforme o zine deles. Pois é, ficou muito bom. E aí, então, o Michael Keeley foi encontrado morto na Califórnia em 1º de fevereiro de 2012. Pois é, 57 anos de idade ele tinha. E aí ele cometeu suicídio. E logo depois, 16 dias depois desse acontecido, o Michael Davis morreu de insuficiência hepática aos 68 anos. Pois é. Eles gravaram 10 álbuns e mais 2 ao vivo também. E aí, falando de Endiabradas... É uma banda que tem bastante, uma carreira bem grande, assim, não é comentada. Pois é, não é comentada e um som muito bom, assim. A gente vai ouvir 2 sons do Destroy All Monsters aqui. E também vai ouvir um som da Patti Smith, que eu não podia deixar de citar, porque... ela foi uma cantora, poeta, artista plástica. E aí ela foi altamente inovadora no cenário punk rock, né? Nova-iorquino. Com o álbum dela de 75, que foi o Horses. Que foi o que deu uma chave para procriar essa cena punk rock, né? Da época. E ela era chamada de avó do punk. Porque ela integrou muitas performances de poesia beat com o rock de 3 acordes, né? Ela se enquadra, assim, nessa linha dos artistas que influenciaram o punk, né? E essa música que a gente vai ouvir dela nesse bloco é desse álbum Horses, que é a primeira faixa do lado 2 desse álbum. Então, a gente vai ouvir agora nesse bloquinho de Abradas, Destroy All Monsters, com You're Gonna Die, Destroy All Monsters também com Borat e Patti Smith com Kimberly. Pode tocar, mulher. Morning was really boring, and I Então ouvimos aí Pat Smith com Kimberly, do seu álbum Horses. Ouvimos também Bored, do Destroy All Monsters. E You're Gonna Die também, do Destroy All Monsters, a banda nossa especial do Endiabradas de hoje. Relembrando nossas redes e nossos telefones, nós já lançamos o telefone no Facebook para quem quiser, mas relembrando o número 3220-8377 e o nosso... Facebook, né? facebook.com/santademo, todo mundo... Lembrar que o código de área é 55, nós somos interior... E-mail para santademo800am@gmail.com. Tem o nosso Twitter também, santademo. É @stdademo, santademo, o Twitter. E é isso aí. Entrem em contato conosco por vários lugares. E agora nós vamos para mais um bloquinho que não tem vinheta aqui. Hoje trouxemos o lado B, bandas que são conhecidas, mas que a gente não sabe que elas estiveram envolvidas com o Protopunk. Ou sabe, ou não lembra, ou elas fugiram um pouquinho disso, né? Mas estão ali associadas, né? Sim. Eu trouxe o Blonde, que é uma banda, mesmo que depois eles tenham ido mais pro New Wave, eles começaram com essa característica mais Protopunk. E na época, eles se envolveram a full com o que estava sendo produzido. Eram amiguíssimos dos Ramones, a Debbie Harry era muito amiga. Eles surgiram no final dos anos 70, ali na metade, mais ou menos, e foram até o... A banda ganhou sucesso no final dos anos 70 e início dos 80. Eles foram pioneiros do gênero musical New Wave e o punk rock. A banda é composta pela Debbie Harry, o Chris Stein, o Glenn Burke, o Stevie Destry e o Gary Valentine. E o nome Blonde, a gente estava comentando, foi inspirado porque os caminhoneiros passavam pela Debbie e comentaram: "Hey, Blondie!" Muito massa isso. A banda alcançou sucesso no seu primeiro álbum, que foi de 76, e Blonde. E essa começou o sucesso primeiramente no Reino Unido e depois foi crescendo, assim, fugindo um pouco das características mais do protopunk e do punk, mas eles têm esse lado mais associado para quem não sabia. E a outra banda que eu gosto muito também. Ah, sério que a Debbie Harry foi com a Helena Playboy? E como o senhor ganhou essa informação, seu Molina? O senhor viu a Playboy da Debbie Harry? Ele viu. Oh. Então, não sei porquê, mas a pessoal vai agora... Vai procurar. Já saiu a dica, né? E a próxima banda que eu gosto muito é o Talking Heads, que a banda surgiu em Nova York em 74. E a Molina vai falar da Playboy, então. Não, só queria dizer que não apenas a Debbie Harry, né? Mas a senhora Peter Criss também. A senhora Ann Pennington Criss. Nossa, Molina, não apenas a música em outros sentidos, né? Obrigada pelas informações. Aí vai a dica também, nós temos muitas dicas nesse programa. Fica e a próxima é a Playboy. Então agora voltando, porque eu estava falando, a banda que eu gosto muito, o Talking Heads, surgiu em Nova York em 74 e misturou entre os movimentos punk e new wave. É formada pelo vocalista e guitarrista David Byrne, pelo Chris Frantz, a Tina Weymouth e Jerry Hilson. A banda ganhou notoriedade, profundiu o rock, new wave e world music, estilos musicais africanos. Eles gostam também muito da batida brasileira. A primeira grande apresentação do Talking Heads, isso vai acontecer em 75, quando eles fizeram a abertura do show do Ramones no CBD Club. Caralho! Eles abriram o show do Ramones. Eu não sei, eu gosto muito do Talking Heads. Nunca imaginei que eles tivessem abrido o show do Ramones. Foi uma surpresa também. E a banda tem um compacto lançado em 77, que é Love Goes Building Fire, ou Love's Building Fire, porque o Goes é uma flecha só. É. E tem em setembro de 77, eles amam um primeiro álbum mesmo, que é Talking Heads 77. Famosa Psycho Killer, né? Psycho Killer, que tem a música bem conhecida. É. E depois eles foram crescendo, fazendo outros álbuns e ficando famosos e dançando estranhamente por aí. Pois é. Então, nós resolvemos tocar duas músicas, assim, desse início do Blonde, do Talking Heads. A primeira é do primeiro álbum do Blonde, que tem essa pegada bem mais punk, acho que dá pra perceber isso, que a música é Kung Fu Girls. E a segunda, Talking Heads, que é desse primeiro compacto deles, Love Goes Building on Fire, ou Love Flechinha Builds on Fire. Então, pode tocar, Molina. E viva Playboy, né, Molina? Yeah, Lisa!

Venha para o Pacto da Semana. James, motherfucker. E agora no Pacto da Semana a gente sempre procura trazer algo brasileiro, mas protopunk brasileiro é algo muito complicado, que não tem uma certeza se existe, porque a gente vê as origens lá de fora, entende? E pois tem aquele questionamento, será que teve algo brasileiro que também influenciou no punk brasileiro? Existem palpites aí, né? As pessoas, cada um com a sua opiniãozinha aí de o que influenciou, o que... Sim. É. E nesse ano, um dos contribuidores do Whiplash lançou uma lista de artistas brasileiros que ele acha que poderiam se enquadrar como proto-punk. Ou que pelo menos tenham, né? Influenciado. Mesmo que não tenha bandas como estúdios, ele observou que as letras e as melodias nacionais relacionavam vagamente com o que viria a ser o punk. Então ele fez essa listinha de bandas com quem ele percebeu. As bandas que foram precursoras pro punk brasileiro eram mais de músicos estrangeiros, mas vale o questionamento para quem quiser, né? Será que teve gente que precedeu o punk aqui, né? Então, a gente achou interessante tocar um no programa e tirem as suas conclusões. Ele, além dos que a gente vai citar, ele também colocou na lista, incluiu o Raul Seixas, o Roberto Carlos, o Damião Experiência e o Erasmo Carlos. Mas a gente não vai tocar eles. O cara do Molino está se questionando, está... Pois é. Está frenético. Cadê? Ali, dúvidas. Cadê o protopunk? Tá... Tem muita coisa. Nós agora vamos receber um comentário, porque muita gente gosta de comentar nesse programa. Comente, Leonardo. Não sei se os ouvintes já viram o programa do Marcos Mion, chamado Descarga em TV. Ele passava direto músicas do Damião Experiência só por um motivo, a zoação. Cara, o Damião Experiência, eu vou começar falando dele, não vou tocar uma música, porque ele é uma pessoa um pouco complicada. Mas ele é baiano e se envolveu com música quando ele estava preso no Rio de Janeiro. Depois que foi solto, ele gravou sozinho seus álbuns acústicos e com poucos materiais, um violão quase sem cordas, um chocalho preso ao violão e uma gaita presa ao pescoço. Seu primeiro álbum saiu em 74 e se chama Planeta Lama, que é uma homenagem ao planeta que ele conheceu enquanto estava na prisão. Começa aí. Um cara bem normal, né? Ele tem 30 anos de carreira, nesse meio tempo ele teve bandas que participaram com ele. Ele parou um pouco e ele é bastante excluído da mídia. Ele é uma pessoa um pouco diferente. Ele se envolveu com o movimento hippie, que explica algumas coisas, assim. Mas tem umas coisas contraditórias meio, tipo... Mas ele ali dizendo que conheceu o dialeto do Planeta Lama, ele fala, né? O e dialeto... ele compõe, né? Pois é, um cara super normal, assim, né? Não, tipo, vale a pena procurar. Eu não botei aqui no programa, porque não dava. Mas a gente também já pôs, já tocou o Damião Experiência. Mas quem tiver interesse, ele é um músico brasileiro que compõe nessa língua, nessas coisas meio estranhas. Ele diz que muitos músicos conhecidos já passaram por ele e não quiseram assumir. Pois é, ele teve 30 anos de carreira, né? 30 anos de carreira, tem vários álbuns lançados. E agora nós vamos para outros que estavam na lista. Entre eles tem o Walter Franco, que foi uma descoberta para mim. Molina está lá concordando. Foi uma descoberta para o Leonardo. Talvez seja uma descoberta para os outros. Para mim também. Para a Laís também. Ele é um compositor paulista considerado, ao lado de Jardes Macalé, Itamar Assunção e Arnaldo Batista, um dos principais expoentes da música brasileira na década de 70. As suas composições são marcadas pelo caráter vanguardista, já que ele utilizava poesia concretista, além de repetir fragmentos da letra. Eu gosto muito disso, né? Em música, eu acho muito, muito legal. Ele gravou seu primeiro álbum, Ou Nada, em 73, depois conseguiu uma certa visibilidade ao participar, em 72, do Festival Internacional da Canção da Rede Globo, no qual ele ganhou o primeiro lugar, envolto a vaias, deu maior confusão, mas ele gravou depois esse álbum. E em 82, o seu quinto álbum homônimo, depois do seu quinto álbum homônimo, de 82, ele entrou numa reclusão e até sem relembrado, em 2000, pelo documentário Walter Franco Muito Tudo. Depois disso, ele lançou mais um álbum em 2001, intitulado Tutano, e segue fazendo shows, mas não lançou nenhum álbum ainda. Ele é um, as letras dele são muito legais. Ele foi uma grande descoberta, assim, que eu não conhecia. Pois é. Também tem a banda Joelho de Porco, que é uma banda de rock brasileira em atividade entre 72 e 78. A banda é formada pelo Tico Terpins, violão e voz, Walter Balilotti, guitarra solo, Próspero Albanese, bateria e vocais, Conrado Assis Ruiz, guitarra, piano e vocais, e Rodolfo Ais Braga, o baixista. O Joelho de Porco tem muitas mudanças de vocalistas, mas foi com a entrada do vocalista argentino Billy Bond que a banda partiu para um jeito, uma linha mais pesada, mais estilo punk rock. A banda acabou em 78, depois de ter gravado 70 álbuns, mas em 83 o Tepe, juntamente com o Próspero Albanese e o Zé Rodrigues, retomaram a banda e fizeram mais dois álbuns, até acabar novamente. E eles têm umas letras muito bem-humoradas, sim, assim, né? Sim, eles têm essa característica. E é bem diferente, é bem legal, assim, a pegada. Eles misturam também, tem uma meio rockabilly, rock and roll. Mas eles têm essa, algumas músicas, assim, eles têm bastante crítica, né? Bastante crítica, porque, né, se tu vai usar a letra pra fazer, pra dar outro sentido, realmente, acaba recebendo muitas críticas, né? Uhum. Depois tem a Chave, que atuou entre 69 e 73, que é uma banda formada pelo Rodrigues, o Paulo Teixeira, o Carlão Gainer e o Oswaldo Azevedo. A banda tem mais de 100 músicas próprias, mas, não lançou, mas só lançou um álbum, na verdade um compacto, não lançou nenhum LP, que se chama De Ponta Cabeça. Curiosamente, depois surgiu, em 2002, eles acharam um LP pirata da banda. Daí a banda, eles deram pra banda esse LP pirata, a banda pirateou o LP pirata deles mesmos e lançaram. Piratearam a pirataria. Muito. Esse sim. E a última banda também que a gente trouxe hoje é a Made in Brasil, que é uma banda até pouco conhecida. É, a Marina conhece, lá. Eles fizeram reverenciando. Um show há pouco tempo aqui no Sul. Né? Sim, eles são a banda mais antiga em atividade no Brasil, sendo formada em 67 em São Paulo pelos irmãos Oswaldo Vecchione e Celso Vecchione. A banda contou com muitos artistas na trajetória, muitos mesmos, até que entrou no Guinness com a banda em atividade que mais, com o maior número de formações no mundo, são mais de 200. 200 formações diferentes. Bah! A gente não sabe essas é coisas. É muita como... troca, hein? E a Made in Brasil tem 13 álbuns lançados, sendo o primeiro apelidado de Disco da Banana, lançado em 73, e o último, Rock de Verdade, lançado em 2008. Então, nós escolhemos uma dessas musiquinhas... É, vamos ouvir então nesse bloco. O que vocês acham? Será que existiu o proto-punk nacional? Será que influenciaram o punk brasileiro? Fica a dúvida. Fica a dúvida, né? Mas foi interessante essa. Pois é. Então, primeiro vai ser do Walter Franco, Canalha, que é uma música bem legal mesmo. Depois, Joelho de Porco, São Paulo, By Day. Depois, A Chave, com a música Bruxa. Nós escolhemos especialmente essa música para o Molina. E, por último, Made in Brasil com a música Massacre. Então, toca aí, menino. É uma turra canalha que te dilacera. É um grito que se espalha. Também pudera, não tarda nem falha, apenas te espera num campo de batalha. É um grito que se espalha, é uma dor, canalha. We'll be right back. Avenida São João, bebericando cachaça, sandália havaiana, tentando assaltar na praça do José Gaspar. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trovadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trovadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar. Yeah. Essa mina é a bruxa, bruxa que me embrulha a cabeça. Segue, eu só vivo de pedra, despeço a colher. Olha aí, menina, não aguento mais. Quero usar teu corpo pra me arrepiar. Corra já pra casa, tenho o grupo na coroa. Yeah! cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway. DCE Fins, para quem estava sentindo falta de alguma coisa nesse programa, a gente deu uma brechinha para tocar The Studios, também para o nosso ouvinte José Feltrin, que pediu freneticamente ali. Então, botamos como nosso encerramento The Studios. Lembrando que, já que estamos em época de Feira do Livro, né, dá uma comentada aí em alguns eventos que estão acontecendo na nossa cidade. O Circuito Elétrico, que é paralelo à feira e tal, está promovendo vários eventos e tal aí na cidade. E aí hoje à tarde, na Praça dos Bombeiros, às 16 horas, vai ter um luau livre, que é uma roda de conversa. É só chegar lá, tomar um chimarrão, levar um violão, livros também para trocar, né? O pessoal da Circuito Elétrico e da Elo Editorial também vão estar lá para fazer esse encontro. Se quiserem mais informações sobre o Circuito Elétrico, é só procurar no Facebook e também a Elo Editorial, que é uma editora independente aqui dos nossos colegas de comunicação, né? E também lembrar que quarta-feira, dia 8, vai ter uma oficina bem legal. Quero convidar o pessoal que se interessar, de criação poética com o professor Orlando Fonseca, que vai ser lá na Atena Livraria. Vai ser uma oficina de haikai, que é uma forma poética, para quem não conhece, daqueles versinhos curtos, né? De três linhas e tal. Eu acho que vai ser bem interessante, às 16 horas, dia 8, lá na Atena. Então, e aí tem vagas limitadas também para essa oficina, então procure ali na se inscrever, quem tiver interessado, que é bem legal. E aí a programação da feira dá para conferir, né? No site também. Dá para ter acesso. E comentando, nós estamos no final do programa, espero que tenham gostado, mas o mês do punk não acaba hoje, é só o início. Nós temos mais três programas de punk ainda. No próximo, já fomos do proto, início, agora nós vamos com punk rock dia 11 de maio, depois no dia 18 de maio, punk nacional, e no dia 25, finalzinho, a pós-punk. Então, espero que tenham gostado, quem quiser saber mais, veja os programas, repassando nossas redes sociais. facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, não, FSM, www.fsm.br/santademo, ou no nosso e-mail santademo800am@gmail.com. Pode mandar a sua mão direita para nós. Mandem a nossa mão direita, nós estamos recebendo. Próximo programa é punk rock, que se alguém tiver alguma coisa muito curiosa sobre punk rock e queiram falar, a gente está bem acessível. O número para que liguem para a rádio é 3220-8377, lembrando que o código de área é 55. E nós esperamos vocês por aí. Os próximos programas talvez tenham brindes. Aguardem! Aguardem! Então tá, até o próximo programa. Uma boa semana para todo mundo. Boa semana. Tchauzinho. Beijo, Molina. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.